14 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu à volta das 15 horas, eu vou dar a minha receita de hoje da culinária da avó. Ora então, vamos ficar, para todos aqueles que estão à escuta da Rádio Arcanciel, eu, da Amarante, eu vou-lhe passar uma música que é São José... Amarante é a minha terra, assim é que é. Então é para todos aqueles que estão já ligados à Rádio Arcanciel 96.2. Ora, fiquem bem, até já. Amarante é minha terra, a terra onde eu nasci, e onde meu pai vai ser o amor que eu tenho em ti. És a minha aldeia, te trago na ideia, nunca te esquecer. E aquela casa velhinha, o amor que eu lá tinha e que me viu nascer. Enquanto há vida há esperança, com esta lembrança, cheio de emoção. Faz sempre trago na ideia, és a minha aldeia, do meu coração. Minha terra, veste que atua qualquer cromo cá da terra. No mundo da tatuagem, o Tomé é o campeão. Tatua novas e velhas com muita arte e paixão. A minha amiga Patrícia, maluca como é, virou a roupa para ser tatuada pelo Tomé. Até se tatua qualquer cromo cá da terra. No mundo da tatuagem, o Tomé é o campeão. Tatua novas e velhas com muita arte e paixão. A minha amiga Patrícia, maluca como é, tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé. Abriu a boca e Tomé tatua. Abriu a perna e Tomé tatua. Pôs-te de costas. Ora, muito bem. É, ora, 14 horas e 22 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, hoje somos o 6 de março de 2024 e muito bem. Ora, uma continuação de uma boa tarde aqui no, da companhia da Rádio Arcanciel. Ora, então, para todos aqueles que estão à escuta da Rádio Arcanciel, eu, para todos os casais, eu vou deixar os Broas de Mel passear contigo. Assim é que é. Muito bem. Fiquem bem. Então, até já. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar.

venha vender comigo. Deixa-me que te criou. O peito que te deu leite não foi o que mais te amou. Ora, muito bem, e vamos continuar a dançar. Ora então, são 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. E então, para todos vocês fazerem um pezinho de dança aí em casa, eu vou passar o nosso grandioso artista, que esteve na sala de Montesión com todos nós, um malhão de beijo, que é para toda a gente tocar, começar a dançar. Ora, vamos lá então. Uma continuação de uma boa tarde. Até já. Yeah. andar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa, mas tem que ser o jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa, mas tem que ser o jeito dela. Muito bem, ora 14 horas e 44 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, como no domingo foi o dia das avós, eu vou, vamos ficar com José, a vozinha. Para todas as avózinhas que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Esta canção que eu escrevi, meu avôzinho, é para ti, pelo teu amor e carinho. Corrias atrás de mim, sabes bem que era assim, brincavas com o teu netinho. As histórias ao serão, o calor da tua mão, nunca mais irei esquecer. Hoje sou eu que te digo, avôzinho, estou contigo, avôzinho, vai viver. Desculpem lá, porque eu pensava que era a vozinha e saiu-me a voa. Pronto, uma boa continuação de boa tarde, então até já. Beijinho é que beijinho. Não dou a uma qualquer, não me peças beijinhos, não me peças, por favor. E os beijinhos que eu tenho são todos para o meu amor. Traseira de uma mulher. contigo e meu amor. Termino em tom de azul. Um abraço, meu maroto, do teu amigo Saúl. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Traçou um caminho. Tenho a certeza que não estou sozinho. Quando a esperança começar a acabar, é hora de recomeçar a sonhar. Persista, persista, hoje e sempre. O caminho a seguir é em frente. A festa vai começar. O mundo vai entender que o melhor está. Sonhos, vivo o recomeço. Viver a vida não tem preço. Vivo o momento, o destino está traçado. Junta-te à festa e esquece o passado. Insiste, persiste, hoje e sempre. O caminho a seguir é em frente. A festa vai começar. O mundo chegar, a vida é para viver. A festa vai começar, o mundo vai entender que o melhor está para chegar. A vida é para viver. A festa vai começar, o mundo vai entender que o melhor está para chegar. A vida é para viver. Ei, ei, ei, ei. Ora, é muito bem, 14 horas e 59 minutos nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com Dino Meira, Viva o Imigrante. Este é para o meu genro Rui e para toda a sua família, sua esposa e seus filhos, e para toda a sua família e todos os colegas de trabalho. Que eu sei que eles estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Obrigado pela vossa companhia. Ora, Dino Meira, Viva o Imigrante. Então, vamos lá escutar, fiquem bem, até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil. Voltará.

você. Queria tanto outra vez poder te encontrar, só pra te falar. Eu já tentei, mas não consigo mesmo te esquecer, pois o que sinto é muito, muito mais do que prazer. Quem sabe o destino um dia possa me dizer o que amo você. Porque amo você. E muito bem, 15 horas e 7 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, boa culinária da cozinha da avó, que é o melhor da nossa cozinha portuguesa. Ora então, como estamos na sexta-feira, que é dia de jejum, para quem quer guardar, para quem não quer guardar, como o que lhe apetecer, pronto. Eu, para mim, guardo sempre, só se grande esquecimento me passar. Mas se não, sou pessoa que se estiver a fazer, cozinhar carne que não me tenha lembrado, eu paro e vou comer outra coisa. Ora então, vamos fazer aqui um prato de grão de bico com bacalhau. Ora então, pegamos num tacho, compramos um frasco daquele grão de bico de frasco, não é? Que já está cozido, e um frasco ou dois, depende da quantidade que vocês, para quem é, se for para dois, um frasco chega. Se for para quatro, põe dois frascos. E então pomos uma panela de água ao lume para ferver e cozer estes ingredientes que eu vou dizer. Ora então, pomos a panela ao lume, deitamos uma aranha de sal e podemos deitar um bocadinho de azeite, que fica tudo muito mais macio. Pouco, mas pronto, fica saboroso, se puserem. Então, pegamos umas quatro batatas, depende da quantidade que vocês querem fazer, para as pessoas que vão comer, umas quatro batatas, e partimos-las aos quadrados grandes, médios. E pomos na panela, já tem lá um bocadinho de sal. Então, pegamos uns quatro ovos, mais ou menos, se for para quatro pessoas, ou se for para três, também os comem. Uns três, quatro ovos e põe na panela. E deita então lá o grão de bico também. E põe também a cozer uma posta, duas postas, três postas de bacalhau. Juntamente tudo lá dentro. Lavam os ovos, bem lavadinhos, e põe lá dentro a cozer tudo. Porque o grão de bico está quase cozido, não é só dar uma fervura ao tempo de cozer a batata. Mas vocês vão vendo, conforme ela, quando estiver cozida, está tudo pronto. O bacalhau também coze depressa, os ovos estão bem, pronto. Quando isto estiver tudo cozido, então, bom, pôr num coador, não é? Escoar isto tudo bem coadinho. E vamos fazer, e pomos depois numa travessa, descascamos os ovos, partimos aos bocadinhos, partimos o bacalhau. E depois uma grande cebola mansinha. Se não, ponha ao lado, cortada a rodelas, numa tigelinha com água e um bocadinho de vinagre. Lá um bocado que ela amacia. E depois, de seguida, vamos então pôr isto tudo numa travessa, enfeitámo-lo com rodelinhas de cebola e os ovos partidos também à rodelas, o bacalhau também partido aos bocados, como a vosso gosto. E vamos então preparar o molho para enfeitarmos a nossa travessa. Pomos umas azeitoninhas, tudo para dar uma graça. E tudo é bom. Então, pegamos numa tigelinha e pomos lá um bocadinho de vinagre, uma colherinha, duas colherinhas de vinagre, depende do vosso gosto. E então, azeite. E de seguida, dois bons dentinhos de alho bem picados lá para dentro. E se quiser pôr um bocadinho de salsa picada também, também fica bem. Depende do gosto de cada um. E então mexe aquilo bem mexido. Pode pôr também uma aranha de sal, não é? Para dar tempero ao molho que está a fazer. E vai polvilhar por cima. E pronto, está o prato. Um prato muito delicioso, muito saudável para nós comer. dia de jejum e quando vos apetecer, tá? Uma boa continuação de uma boa tarde na companhia dos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. E ora então, vamos ficar aqui com Tonicha. Ora, zumba na caneca. Esta vai ser para todo o auditório, para todos os animadores, e incluindo o Florentinho Amigo, que nos grava as nossas emissões. Ora então, vamos ficar aqui, Tonicha, zumba na caneca. Eu Ora, é muito bem, 15 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, obrigado pela vossa preferência de estar na minha companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, também pode ser. Ora, então, vamos ficar aqui com o conjunto Maria Albertino, Albertina, a pedido de Maria Pereira, para seu marido, toda a sua família, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que o conhece, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora, e uma boa estadia lá para o Portugal, que foi há pouquinho tempo para lá. Ora, então, vamos ficar com o conjunto Maria Albertina, Santa Luzia. Então, fiquem bem, até já. És o amor da minha vida. eu já não passo sem os teus carinhos, eu já não passo sem o teu olhar, eu já não passo sem os teus beijinhos, eu só contigo vivo a sonhar. Eu já não passo sem os teus carinhos, eu já não passo sem o teu olhar, eu já não passo sem os teus beijinhos, eu só contigo vivo a sonhar. Sem os teus carinhos, eu já não passo sem o teu olhar, eu já não passo sem os teus beijinhos, eu só contigo vivo a sonhar. Eu já não passo sem os teus carinhos, eu já não passo sem o teu olhar, eu já não passo sem os teus beijinhos, eu só contigo vivo a sonhar. Eu já não passo sem os teus carinhos, eu já não passo sem o teu olhar, eu já não passo sem os teus beijinhos, eu só contigo vivo a sonhar. Eu já não passo sem os teus carinhos, eu já não passo sem o teu olhar, eu já não passo sem os teus beijinhos, eu só contigo vivo a sonhar. Pois é, assim é que é. Ora, 15 horas e 24 minutos. Ora então, tenho aqui uma dedicatória de parte de Maria de Souza, que pede O Mar Enrola na Areia para toda a sua família e para todo o auditório da Rádio Arcanciel 96.2 e para todos os animadores. O meu muito obrigado por estar atenta e ligar a sua rádio, sempre o botão da Rádio Arcanciel, assim é que é. Por acaso, ainda outro dia estive à beira dessa pessoa e ela lá vinha com o seu carro ligado à Rádio Arcanciel, assim é que é. Fico feliz por isso. O meu muito obrigado por estarem sempre na nossa companhia. Ora então, vamos ficar O Mar Enrola na Areia. Até já. para nós. Sentia o teu coração bater, como era grande o nosso amor, meu pequeno ser. De repente o meu mundo caiu, quando fiquei só e te perdi, ficou dentro de mim um vazio, pensei em desistir, mas a luz de Deus me iluminou e me fez de novo acreditar. Voltei a ter fé e a sorrir e a viver em paz. Serás sempre o meu anjo, uma luz que me guia. Lá do céu dás-me forças para vencer minha vida. Serás sempre o meu anjo para me iluminar. Eu te juro por tudo, voltarei a sonhar. Deus vai me para nós. Já sentia o teu palpitar, sem saber porque Deus te levou para com ele morar. De repente o meu mundo caiu, quando eu deixei de te sentir, dentro de mim ficou um vazio, que soubesse. Caprichosa e má, Lisboa, não se hoje esperançosa, com toda a certeza, não vais ser feliz. Lisboa, que ideia de ninho, vaidosa alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados, com as almas na voz. Com a mulher passear, rodeado de tempestades, a chover e a trovoar. Ela queria ir às compras, pensa que eu tenho uma mina. Já me chega para a portagem e para a gasolina. Escuta, meus amigos, vamos dizer como é. Deixai o carrinho em casa e andai de zé a pé. Sem autoestrada pagar, porque a vida é mesmo assim e nós temos de poupar. Sempre curva contra curva e a contar os pedaços. Metemos-nos em trabalhos, estava cheia de buracos. Escutei, meus amigos, vou-te dizer como é. Deixei o carrinho em casa e andei na Zé a pé. No basto, na estrada, vai-se apanhar no poeiro. Muito bem. Ora então, são 15 horas e 5 e 37 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com o nosso grande artista, Jose Ferreira, desgarrada dos velhotes em lua de mel. Assim é que é. Aquele grande artista que vai estar com nós aqui no dia 13 de abril, na Sala de Montição, em São João de Belão. Ora então, para todos aqueles que já compraram o bilhete, vamos ficar então com Jose Ferreira. quer Shop Shop? Estava sentado no bar, mais uma noite a esperar que ela trocasse os olhares comigo. Brindei-lhe mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso. Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei, dei-me um bilhete para lhe entregar. Era um poema de amor, parece que ela gostou, então olhou-me com aquele olhar. E quando se levantou, o bar inteiro parou, pensando o mesmo que eu estava a pensar. Se ela vier sentar aqui no meu copo, der um toque, que é chove, chove. Quer chove, chove, e se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot. Quer chove, chove, quer chove, chove, e quando a coisa tiver tom, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lado, acabar o chove, chove. Sentado no bar, mais uma noite a esperar que ela trocasse um só olhar comigo. Prenda-lhe mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso. Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei, dei-lhe um bilhete para me entregar. Era um poema de amor, parece que ela gostou, então olhou-me com aquele olhar. Se ela vier sentar aqui no meu copo, der um toque, quer chove, chove, quer chove, chove. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot, quer chove, chove, quer chove, chove. E quando a coisa tiver tom, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lounge, acabar o chove, chove, chove, chove, chove. Se ela vier sentar aqui no meu copo, der um toque, quer chove, chove, quer chove, chove. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot, quer chove, chove, quer chove, chove. E quando a coisa tiver tom, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lounge, acabar o shop, shop. A nossa! Quero um homem lindo que me dê beijinhos e bem sensual. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. A melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher. Sempre foram mal faladas as pobres coitadas que tanto. Santa mulher, sei que quando eu quiser com ela posso contar. Porque uma sogra assim, com tanto amor por mim, é raro encontrar. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. A melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. Muito bem, 15 horas e 53 minutos, estou quase na minha verdadeira na minha emissão, no fim da minha emissão, assim é que é. Ora então, vamos ficar aqui com as doces amanhã de manhã para todas aquelas que estiveram à escuta da minha emissão. Incluindo Manu de Arujo, para toda a sua família, seu marido, suas colegas de trabalho, para o seu patrão e para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão na Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com as doces amanhã de manhã. Até já. E muito bem, e assim estou chegando ao fim da minha emissão. Já tenho aqui o meu colega que vai pegar na sua emissão, mais um grande animador que está já pronto para arrancar, acabando a minha emissão. Ora então, foi um grande prazer estar na vossa companhia. Espero que tenham uma continuação de um bom fim de tarde e um bom fim de semana, cheio de paz e de amor e de carinho, sempre juntos de quem mais ama. Ora então, espero que para a semana, se Deus quiser, cá estarei de volta com todos vocês. Espero que vocês fiquem bem desse lado. Vamos ouvir mais um bocadinho de música e até já. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, uma continuação de uma boa tarde. Fiquem bem e vou-vos deixar com o meu colega, que ele está pronto para arrancar, mas assim vos deixo já com o RTP Internacional. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração.